Nosso tema de hoje é o Evangelho, prática do amor. O termo Evangelho, só para reprisar aquilo que já foi falado outras vezes, né, significa boa nova. Então, a boa nova que foi trazida por Jesus. E também para a gente entender por que, que foi chamado de boa nova, se a gente lembrar e contextualizar o Antigo Testamento bíblico, né? Aquele livro que começa com a Gênesis, mas a descrição dele, ela se reporta desde Abraão e vem fazendo uma passagem por todos os profetas, por toda a saga do povo hebreu, quando escravo e saindo do Egito. Enfim, é um processo longo, são vários livros bastante antigos e que nos retratam ali um Deus muito semelhante a nós humanos, no sentido de que era um Deus vingativo em alguns momentos, um Deus extremamente rigoroso, um Deus que se manifestava de forma a causar até um certo medo no seu povo. E aí, como eu disse, Jesus vem e aquilo que ele traz de proposta, a tal boa nova, ele não cancela o que estava escrito, ele só nos mostra uma face de Deus que nós não conhecíamos. Ele nos mostra um Deus que é amor, um Deus que é bom, um Deus que acima de tudo é justo, um Deus que é igual para todos. Ele não é bom para um, severo com o outro. Ele é igual para todos. A lei que ele estabelece é uma só. E até hoje é a mesma, não mudou. Então, aqueles que compreenderem a lei, aplicarem a lei, como que vão em frente, vão seguindo. Aquele que se revolta, que não aceita, demora um pouco mais. Vai em frente também, mas demora um pouco mais. Então, o sofrimento acaba sendo um processo de compreensão muito forte. Ainda hoje, para todos nós, o sofrimento ainda é um processo educacional. Mas, ali no Evangelho nos conta que nós, seres humanos, lá no princípio, nós éramos basicamente instintivos. Agíamos apenas pelos nossos instintos. Significa dizer o quê? Que a nossa preservação, ela estava acima de qualquer coisa. Tudo que nós fazíamos era no sentido de preservar. Então, alimentação, reprodução, proteção, era tudo no sentido da preservação humana. Bem mais adiante, um pouco mais evoluído, ou como ele diz, já um pouco avançado, porém corrompido, passamos a ter sensações. O que significa isso? Lá enquanto éramos apenas instinto, nós nos alimentávamos porque tínhamos essa necessidade orgânica. No momento em que nós temos as sensações, e ainda é assim hoje, nós nos alimentamos daquilo que nós gostamos, não daquilo que nós precisamos. É claro que existem exceções, é apenas um apanhado, né? Mas aquilo que nos dá prazer, e através dessa prática, por isso que ele fala avançado e corrompido, nós causamos diversos problemas a nós mesmos por causa dessa satisfação dos nossos desejos inconscientes. Um dos canais é esse, a alimentação. Eu uso ele porque é o mais comum e o mais fácil da gente observar. Mais adiante, já com sentimentos, quando passamos a ser instruídos e purificados. Então a gente vê que para ter sentimentos é necessário estarmos instruídos, ampliarmos a nossa capacidade de compreensão do todo e purificarmos, que é através desse processo de entendimento manifestarmos aquilo que nós estamos entendendo. É um processo difícil, porque requer de nós uma total mudança dos nossos hábitos. Bem lá atrás, instinto. Lá na frente, onde vamos chegar, é o sentimento. E o amor é o sentimento por excelência. O amor abrange todos os outros sentimentos, porque ele é aquele instinto elevado a um progresso. Nós saímos de uma posição de apenas manutenção e, através de uma compreensão elaborada de muito tempo, nós estamos deixando para trás aquele processo instintivo que é muito forte. O reino animal, a gente observa que eles reproduzem isso de uma forma muito mais fácil da gente ver. Mas muitas vezes nós agimos, ainda hoje, por instintos. Então, é uma escalada evolutiva que nós estamos fazendo. Estamos no caminho. Estamos ainda evoluindo, vamos dizer assim. E dentro desse processo de amor, Jesus, na proposta dele, o capítulo 11 do Evangelho tem o título de Amar o Próximo como a Si Mesmo. Vamos tentar substituir a palavra amor, que é muito forte para a gente tentar aplicar às vezes, né? Como que eu vou amar o próximo como a mim mesmo? Se eu não sei amar a mim mesmo, como eu amarei um outro? E por que que eu devo amar o outro? Então, vamos trocar a palavra amar para querer bem apenas, ou fazer ao outro o mesmo que eu gostaria de receber. Talvez fique um pouco mais fácil da gente entender e seguir. Porque o próximo, às vezes, muito próximo, ele nos causa algumas situações que faz brotar em nós. Brotar não, faz apenas surgir, vem de dentro aquilo que nós temos. E aquilo que nós temos ainda precisa ser muito trabalhado. Então, aquele próximo, ele nos suscita questões não resolvidas. E a gente não consegue nem olhar para ele, quanto mais querer bem. Mas quando nós começamos um processo de trabalhar essas questões e tirar de dentro quem é ele e quem sou eu, separar isso, talvez comece a ficar um pouco mais fácil no nosso processo de caminhar. Mais adiante, ele nos disse também, num outro capítulo, pagar o mal com o bem, no título Amai os vossos inimigos. Que também, substituindo a palavra amai, pagar o mal com o bem. Porque se aquela pessoa me fez alguma coisa, ou simplesmente fez alguma coisa que eu me senti atingido, muitas vezes não é contra nós, mas é a forma da pessoa ser. Eu não preciso devolver da mesma forma. Eu não preciso me vingar ou reagir para que ela sinta o que eu estou sentindo. Cada um tem as suas próprias pernas para fazer a sua própria caminhada. Eu quero seguir o caminho que ele está demonstrando, ou eu quero seguir um outro caminho? Nós somos os únicos seres, né, dotados de razão, de raciocínio. Então, nós precisamos pensar o que nós queremos ser ou vir a ser no futuro. E, através disso, as nossas atitudes, elas têm tudo a ver com esse processo de aonde nós vamos chegar. Num outro capítulo, o título é... Estou pegando os capítulos do Evangelho, segundo o Espiritismo, né? O título é Fora da Caridade Não Há Salvação. O que será que quer dizer isso? O que que é a salvação e o que que é a caridade? O que que nós entendemos por isso? Jesus disse, né? Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Eu sou a verdade, o caminho, eu sou a vida. Ele é o modelo que nós temos que seguir. Longe, distante de nós, mas é o nosso farol, é onde nós temos que seguir. E a caridade é simplesmente poder ver em cada um a presença de Deus. Porque se Ele está em todo lugar, se nós somos criados por Ele, como nos foi dito, a imagem e semelhança, não fisicamente, mas na essência, cada um é Deus. Então, quando eu faço alguma coisa para alguém de bom, eu estou fazendo a Deus. E muito interessante, de novo, no processo de racionalização, quando eu vejo numa oportunidade dessas uma chance de transformação minha, eu estou realmente compreendendo. Muitas vezes, durante o nosso dia, nós não fazemos, porque nós estamos sempre julgando. A pessoa não merece, a pessoa fez tal coisa, eu não quero, ou a gente usa uma série de argumentos e não faz e perde a chance. Quem nos fala nesse momento é o nosso orgulho, que dissimulado, ele se manifesta de várias formas. E o orgulho é o que nos prende a essa materialidade ou a esse instinto primitivo ainda. Porque o eu fala mais alto. Então, esse evangelho, que é uma prática do amor, ele precisa ser trazido para dentro. Eu diria, não é nem todos os dias, são a todos os instantes, porque em cada momento nós temos uma revelação dentro da nossa vida, dentro das oportunidades que surgem, dos momentos, das situações, enfim, são muitas. Quando nós lemos um texto desses aqui, nós temos uma percepção. Daqui uma semana, se nós relermos ele, nós já vamos ter uma percepção ampliada, e assim vai. E no momento que a gente começa a desejar colocar em prática, a percepção vai aumentando cada vez mais. Porque a gente vai vendo a relação da vida que a gente leva com aquilo que nos foi proposto por Jesus. É por isso que essas palavras dele vêm atravessando os séculos, há muito tempo, e não são combatidas, não conseguem ser deixadas de lado, continuam sendo válidas e extremamente importantes para nós.